Rádio Triangular. Boa tarde. Bem-vindos à terceira emissão de Ventos de Rock. Depois de alguns constrangimentos da gravação e da postagem do programa anterior, pensamos que a partir de hoje as coisas passem a ser efetuadas de forma mais regular. Não vamos perder muito mais tempo a abrir. Hoje ficamos com Tyle Bryant e o Shakedown. Foi a passagem de Tyle Bryant e o Shakedown, o álbum estreia deste novo prodígio da guitarra norte-americano. O álbum foi lançado no passado dia 22 de janeiro. A seguir, um regresso a 2012, um álbum saído em setembro. Continuamos no sul com os Rival Sons. Been hungry for something else. Well, there's a will, there's a way. I work hard 'cause at the end of the day, the Lord helps those that help themselves. We'll be right back. see the top of the stack. When there's a will, when there's a way, money's gonna find my hand one day. When it does, I ain't looking back. Duas iniciais de hoje para Tyler McBride e o Shakedown e também Rival Sons. Nós jogamos em 2012, Black and Blue e o Sr. Gary Clark. Yeah. Guidelines, um tema retirado ao Back and Blue de Gary Clark Jr. A seguir, não vamos perder mais tempo, ficamos com os enérgicos Blackstone Cherry com White Trash, meu irmão. Foi a passagem dos Blackstone Cherry. A seguir vamos alterar um pouco a sonoridade e fazer aqui um destaque a uma banda polaca, os Riverside, uma banda que está no ativo desde 2003 e regressa este ano com o seu sexto registro em estúdio, Shrine of the New Generation Slaves. De facto, é uma das bandas mais interessantes na área do rock progressivo e vamos ficar aqui com um tema que no mínimo podemos considerar como uma melodia inesquecível. Fiquem então com os Riverside. One life was great, but another. No, I don't wanna live on the edge. I won't follow you. I found my own. I will stay. I could be falling forever to your pace of life. I could be falling forever more to your memory. Rested and calm without a mask. This is where I will stand. Epitaph of Self-Delusioned foi a passagem dos polacos Riverside, o regresso deste ano com este último trabalho, Shrine of the New Generation Slaves. A seguir vamos para o primeiro flashback do dia, vamos até 1985 e vamos ficar com um tema retirado de um álbum emblemático desse ano, Power Windows, para os canadianos Rush. We'll be right back. Don't Dream foi o primeiro flashback do dia para os Rush. A seguir, um álbum do qual fizemos a primeira referência na passada edição, trata-se de um trabalho estreia do trio Pinnacles Bridgend. Fique então com este Wishing Well. Mais uma vez a passagem aqui no Ventos de Rock do projeto Pinnacles Bridgend. A seguir, a passagem também de um excelente guitarrista que regressou também em 2012 com um novo trabalho em estúdio de nome Steamroller. Estamos a falar de Philip Size, que depois do álbum estreia Peace Again em 2009, não parou de surpreender e merecer uma boa crítica do seu trabalho. Merece aqui um destaque no programa de hoje com este levezinho Beautiful. You're beautiful. Take it. Acabaram de ouvir Beautiful de Philip Size. Seguida, os canadianos Sheep Dogs. Vamos entrar na reta final e vamos até 1985 para recordar o que na altura foi o álbum estreia dos californianos Stenzla. Fique então com Easy Come, Easy Go. Every new day. pronto, chegámos ao final de mais uma edição de Ventos de Rock, a terceira. Depois de toda esta confusão da gravação e da postagem do programa, tentaremos tanto quanto possível aos sábados manter a regularidade das emissões. Até lá, uma boa semana, beijos e abraços.